confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o novo podcast de Walter Rezende. Eu. E Alexandre Moreira, que sou eu. E estamos cá para quê? Para simplesmente distribuir pontapés nos absurdos aí da sociedade moderna. Estamos cá também para desmascarar e, por que não, socar os dogmas que a sociedade também impera, né, Walter? Eu também tenho outro motivo para estar aqui. Diga lá. Você também tem. Então vamos lá. O motivo é esse, ó. Cerveja. Hoje temos cerveja! Outra coisa que a gente vai fazer aqui é dar um salto no vácuo com o joelhada frontal nessas frescurites todas desse Brazilian Way of Life mequetrefe que impera, né, cara? É verdade. Nada é unânime, gente. Se você tem uma opinião de alguma coisa, acha que é unânime, realmente não é. E este episódio aqui, a gente tá correndo o risco de tomar muita pancada na rua, mas vamos falar o que pensamos. Sim. Sobre UFC. Exatamente, o MMA, o vale tudo, o tapa naquela orelha que parece uma couve-flor. Olha, tem muita gente que é esportista, vai pra Olimpíada, que realmente tem a sua seriedade. Sim. E tal. Agora, o malandro ficar na frente de uma boate pra arrumar confusão, pelo amor de Deus, é esse que a gente vai jogar pedra na cara nessa semana. Então, essa edição da Academia Brasileira de Tretas, a gente promete aqui mexer com os brios e principalmente com a testosterona de muitos, né? E esse tema escolhido, ele é um tema bastante polêmico, estamos aqui tomando aminoácidos, né, vó? Tô aqui... Mega Mass. Enchendo de levedura de cevada. Dizem que faz muito bem. Cria músculos. A verdade é que de um lado do octógono ali estão os sanguinários defensores que dizem que o UFC, o MMA, é um esporte, né? E deveria ser tratado como tal. O curling é um esporte, né, cara? Aquilo sim é um esporte. Ele é ótimo, gente. Aquela chaleira, eu acho fantástico. Agora já os odiadores dessa rinha denominada MMA... No começo chamava de vale tudo, aí acharam que vale tudo, o cara poderia sacar de uma peixeira e rasgar o bucho do outro. Mas na isso sim é vale tudo. Mas na época valia tudo. Valia tudo. Valia limão no olho, chute no saco. Era uma época que eu gostava. Era mais legal. A verdade é que o UFC não consegue passar desapercebido por ninguém nos dias de hoje. Se transformou numa grandiosa indústria que fatura milhões e milhões. Os lutadores se transformaram em celebridades de cara inchada. E seja você, meu querido nobre ouvinte, do lado que estiver dessa discussão, de alguma forma, você já pode ter se pegado ali assistindo os gladiadores do século XXI, como bem denominou o Galvão Bueno. É terrível esse nome, né, cara? Gladiadores do século XXI. O Galvão Bueno falou isso. Narrou luta. Eu acho que muita gente se pega ali assistindo pra ver, obviamente, os caras se golpeando ali, né, dando porradas. Eu já ouvi falar que tem gente que assiste, porque parece que os caras ficam meio que simulando um Kama Sutra asqueroso. Enquanto a luta tá lá em cima, trocando soco, é muito menos entediante do que quando vai pro chão, cara. Aquilo é arrastado, aquilo é chato pra caralho, cara. Ô, Walter, mas você é um pacifista de marca maior, né? Você é quase que um Gandhi da ponte pra cá. Sou? O que mais você gosta, ou o que mais te incomoda ali no UFC? Me incomoda o ibope da pesagem. A pesagem, cara. Não, cara, faz sentido aqui. É uma merda, é uma bosta. Aí sempre tem um cara que fica pelado, que eles têm que colocar isso, uma toalha na frente. E eles ficam se encarando, e daí um cara vai dar um beijo no selinho, no outro. Eu preferiria que alguém colocasse a mão no meio e falasse, ó, quem for mais homem, cospe aqui. Saca? Que fazia na escola. Até o Tyson, quando mordia orelhas, era bacana. Isso não vai voltar. Uma luta, essas coisas não acontecem mais. O cabelo do Don King, cara. Que cabeleira caprichada. Cara. Você não vai encontrar uma cabeleira daquela no UFC. É verdade. Outra coisa que me incomoda muito também são as orelhas dos lutadores. Parecem dois donuts. Parece donuts, cara. São inchadas. Eu já vi na TV, na internet, num prostíbulo, sei lá, eles pegarem uma seringa e drenar o líquido de dentro da orelha? Exato, não tem, rola tem isso. Tem que fazer a drenagem, cara. Que diabos, Alexandre, as orelhas ficam ali com aquele aspecto de picanha? Cara, esse culto, a UFC e esse lance todo, é algo tão escabroso. Quando a cabeça do maluco é ralada ali no tatame, né, o outro esfolando ela ali, a cartilagem vai sofrendo ali um processo terrível. Tipo um mata-cachorro. Isso, aquela exatamente. Orelha. Isso. Mata cachorro de motocicleta, a orelha cumpre a mesma função. E tem um nome, inclusive, pra orelha ficar daquele jeito, que é, olha só, o Wikipedia me ajudou aqui, é pericondite, melhor, pericondrite, que é o fato da cartilagem se infeccionar. Então a cartilagem se infecciona e ela vai ganhando aquele aspecto ali, parece um pedaço de picanha, né? Também, eu não sou médico, não sou nada, mas pra ter uma infecção tem que ter um ser vivo, né? Uma bactéria, um vírus, alguma coisa. O que você acha que aquele tatame de academia de periferia, cara? Eu já pratiquei arte marcial numa academia, cara, de mequetrefe, você não tem ideia. De bactéria. Nossa, de... cara. Porque ninguém. Porque ali as garotas ali, que praticavam assim. Jazz, elas ralavam seus popôs suados naquele tatame. Eita. Depois vinham os caras do judô, aqueles bando de gigante, esfregava a cara. Aí o Alexandre lá, com 12 anos, lutar karatê. Você lutou karatê, karatê então? Cara, lutou mas karatê, cara. Mas você chegou a se graduar? Eu tenho karatê e boxe, eu poderia muito bem, tá? E capoeira também, olha só. Eu poderia muito bem estar participando do UFC. Mas eu tenho um pouquinho mais de neurônio que esses caras. É, mas então eu já vi você envolvido numa briga. Não parecia que você tinha essa destreza, não. Se não fosse você abaixar, pegar aquela pedra batida na nuca do cara, assim, ele tá olhando, você não teria levado a melhor, não, cara. Eu estudei com um fulano na faculdade, esse lance de vale tudo tava começando a surgir aí nos anos 90, principalmente, pelo menos pra mim. E o cara já tinha essa orelha desgraçada, cara. Já o amaldiçoamento já. Do orelhal. E aí eu cheguei e falei, eu tinha um nome, acho que era Demóstenes, alguma coisa assim. Eu cheguei e falei assim, os caras chamavam de Demo. Ô Demo, cara, mas por que a tua orelha fica desse jeito? Ele falou, eu vou te contar um segredo. Porque deveria ser por conta de tatame. Aí falou, mas eu já tentei ralar e minha orelha não ficou daquele jeito. Ah, foi forçado. Sabe, foi forçado. Ele pegava alicates, sabe alicate? Era uma orelha mini vanille. Exato. Que merda. Sabe alicate? Ele pegava o alicate. É. O alicate, cara. Alicate de obra. Ficava de apertando. E ele ficava apertando e puxava pra ralar. Não acredito. Sim. E a orelha dele foi tomando aquele porque formato. Porque no passado, antes desse UFC e a puta que pariu, as pessoas lutavam judô. Esfregavam do mesmo jeito a orelha no tatame e nada acontecia. Mas a intenção, Walter, nunca foi de transformar o supercílio do outro ali numa genitália feminina. Né? Era um esporte ali, era bater o outro com as costas no chão, o cara pediu arrego e assim se vai. Agora, hoje não, a intenção é agressar sangue. Porque também tem agressão estética, né? Nossa, se você olhar pra um cara... Um cara com uma cicatriz enorme na cara e a orelha parecendo um brócolis. Amigo, você vai ficar impressionado. O nariz também, cara. Fica parecendo uma sanfona velha, cara. Olha, terrível. Nós postamos na nossa fanpage lá no Facebook qual seria esse episódio. Algumas pessoas mandaram suas mensagens. O Sérgio Bonafé nos disse o seguinte: certa vez aqui em Corumbá, um caminhão anunciou durante uma semana inteira que teria um evento UFC em um sítio da cidade. Todo mundo ficou ansioso para ver de perto o José Aldo, o Caim Velasquez e tantos outros campeões. Não que o anúncio do caminhão dizia, né, que essas pessoas apareceriam no evento, mas, né, quando você ouve falar em UFC, esses nomes já imagina vêm logo na cabeça. Os pupilos todos, né? do Dana White. Né? Então, antes que chegou o tão esperado dia do evento, e todo mundo foi lá pro local, né, um lugar todo mundo, afastado. Ah, é UFC 185, um UFC 196... Então, o Alexandre disse que a estrutura do lugar era extremamente precária, ao começar ali pela entrada, onde as lutas começavam mais cedo, pois frequentes pancadarias entre seguranças e pessoas que tentavam encontrar buracos na cerca era constante. O pessoal querendo entrar sem pagar, porque cara. Porque muito do público de UFC são esses pit boys, né, cara? Esses caras adoram. São... Então os caras já chegam querendo distribuir bolacha já. A segurança calçava a galera na porrada, cara. Diz que o curioso foi que os seguranças eram pessoas da cidade contratadas e teve um caso de um segurança que, para conter o próprio irmão, que queria entrar sem pagar, quebrou três dentes da frente do seu mano. Olha que excelente. Já dentro do evento, né, a decepção aumentava. Os lutadores não eram os famosos, e sim um bando de Zé Ninguém ali, né? Era muito comum. Cara, esse negócio de você criar expectativa nas pessoas e depois se decepcionar, é foda. Eu me lembro quando eu era criança, rolou na escola um evento que ia ter que o Silvio Santos ia fazer o domingo no parque. Na escola. Não era na escola, era ali no União, saca? Manjo muito bem. Quantos carnavais? Fui pra lá, amigo, naquela expectativa de quantos encontrar barangas? O Silvio Santos com aquele microfone de ouro. E eu entrar naquele foguete e falar assim, né? Cheguei lá, pra você ter uma ideia, o Silvio Santos era negro. Não fizeram a mínima questão de arrumar alguém parecido. Nem pra meter um pancake no Silvio. Não rolou. Então, essa expectativa é foda. Então, voltando aqui o e-mail, ele fala que os lutadores eram um bando de Zé Ninguém. Inclusive, um deles estava bêbado e chegou a vomitar no juiz. Mas o pior... Eu já tô na minha segunda lata, vou fazer igual o lutador aqui. Tá boa a cerveja aqui, a gente tem que tomar em todo o episódio. Exato. Voltando no e-mail, mas o pior daquela noite foi o meu primo, que era tão baixinho que teve que subir no teto de um banheiro químico para enxergar melhor a luta. O teto não aguentou o peso do imbecil, do meu primo, e ele caiu nas costas de um cara que estava cagando. Vamos fazer um dia um episódio só de banheiro químico, cara, porque eu tenho história. Que tem de história de banheiro químico? E diz que o choque do primo nas costas do cara e os dois comprimindo a caixa do esgoto ali, né, a fossa do banheiro químico, diz que rompeu o reservatório e foi um tsunami de bosta. E bosta de pit boy, que é o que tinha lá, né, cara? Puta que pariu, cara. Pois quanta é, história de meu banheiro. Açaí, é, meu açaí, é. Meu açaí, açaí do meu açaí. Minha granola, minha granola. Tinha de bosta com granola, cara. E o mais absurdo, não só pra mim, porque eu pesquisei na internet também, o UFC ele cheira muito, além de cheirar açaí, ele cheira telequete, cara. A única luta que eu assisti até hoje na vida foi aquela do Anderson Silva, que eu tava torcendo contra, aquela que ele quebrou a perna. Eu me lembro que eu até postei assim, pra mim isso é armação. É ali. Tem um levante internacional. Porque, aí. Porque talvez a armação. Talvez a armação não esteja na luta em si, né? Talvez aquilo é real. É óbvio. As que coisas não, os adversários arranjados, isso, né? Que as não tem uma muito. Ferradura ali na luva do cara, mas você vai perder no round tal. Você vai ganhar. Né? Me parece que é isso, cara. Eu sempre achei muito estranho. E é óbvio, faz muita grana e tem muito patrocínio e tal. A própria Globo, que investe pesado no UFC. E a Globo também foi foda, né? Porque quem começou a transmitir esse negócio de UFC foi a TV. Rede TV. Aí... Silvio Luiz. Olho no olho. Soco no olho. Soco no olho. Quando a Rede TV, nos desculpe se não for a Rede TV, mas é isso mesmo. Foi. Eu não consegui falar que eu tava com a boca cheia de cerveja. Então, quando eles estavam conseguindo mostrar o esporte pro país inteiro. Estavam fazendo sucesso, estavam conseguindo pagar os salários dos funcionários em dia, em porque dia, a Rede TV nunca fez naquele isso. Naquele ano teve cesta de Natal, pagaram o ticket restaurante dos funcionários, foi um ano maravilhoso. Mas aí a Globo veio distribuindo dinheiro, pegou o UFC pra eles e hoje os funcionários da Rede TV estão lá rapando o cu com a unha. Estão se espancando pela sopa que a ONG leva lá. Agora, uma coisa que eu me lembro também, né? A gente falou aí do lance troglodita todo da coisa. Começaram a pipocar muitas academias da modalidade, né? Principalmente nas periferias, por onde eu sempre passei. Teve uma época que teve a invasão das academias Grace? Sim. Gente que nem era Grace, que a família nem tomava conhecimento, principalmente nas periferias, colocava o nome de Grace. Exatamente, cara. Todo pit boy tatuado, eu treino na Grace. Aí porque eu lembro que a família Grace, eles tinham uns nomes bacanas, né? Os primeiros nomes, sei lá, Ryan Grace, Acho que eles tinham uns nomes, os nomes gregos, né? Eu acho os primeiros nomes. Mas aí já tinha, eu treino na academia do o Reginaldo Grace, Francisco Grace. É que as pessoas até mudavam o nome. Era da Silva, mas ia lá e trocavam pro Grace, cara. Exatamente. Macaco, todo mundo, cara, foi na onda dessa galera. Não existe nada pior no mundo do que um ambiente de academia. Porque esses caras, eles se comeriam, né? Porque eles ficam olhando pro espelho, a intenção deles é essa. Se você quer treinar, cara, não precisa de ser uma academia. Não, exatamente. Você faz isso em qualquer lugar, cara. Exato, na sua casa. Enche duas... Que faz sério mesmo. É lógico, enche duas... Isso. Eu vou dar a dica pra vocês. Encham duas latas de tinta de 18 litros de concreto com uma barra de ferro no meio, meu amigo. Cara, faz o mesmo efeito. No Carandiru, os caras usam isso. Usavam, né? Tem um amigo meu, ele é forte que só a porra. Treina no método russo, saca? Levantando sofá. Pneu de caminhão. Isso. E o cara tá bem, viu? O cara tá sem fazer uso dos anabolizantes. É, porque daí os caras vão pra academia, vira aquele mercado negro de anabolizante. Você já viu um fulano que fez uso de anabolizante e daí parou de treinar e tudo mais? O que acontece? A pança do maluco fica gigante, cara. Porque desce tudo, cara. Fica com teta. Eu não queria ter teta. Tinha um amigo meu, Sérgio, exatamente, porque a teta fica caída, cara. Tem que usar sutiã. Isso. Ou isso, adotar isso. Um bebê pra ficar mamando naquela mochiba velha. Um cachorrinho, uma puda pra ficar mamando na teta velha. Não, cara, mas clima de academia é terrível. Eu tentei fazer academia uma vez, mas esses caras me incomodavam. Mas a única coisa que eu fiz foi karatê, mas eu tinha 12 anos. Depois eu fiz boxe também, mas aí foi uma história pior ainda. Acho que eu vou contar a história daqui a pouco sobre meus tempos de boxe. Nunca me envolvi com artes marciais. Por exemplo, segundo uma pesquisa quentinha aí, feita pelo IPEA, não. Foi pelo IPEA, não. Pela equipe de medicina esportiva da Universidade de Toronto, lá no Canadá. Se o lutador de MMA não é retardado antes de se embrenhar nesse dito esporte, ele vai se tornar depois, pois os pesquisadores revisaram mais de 800 lutas entre 2006 e 2013 e analisaram. E chegaram à seguinte conclusão, Alexandre, que... É absurda a quantidade de lesões no cérebro de lutadores que são nocauteados ou passam por nocaute técnico, que é impressionante. A saraiva de golpes na cabeça dos lutadores causam danos terríveis. Olha só a estatística, 31,9% das lutas analisadas terminaram com concussões cerebrais. Eu não faço a menor ideia, o que é uma concussão cerebral? Concussão é um traumatismo craniano. Eita porra. E claro que ocorrem traumatismos cranianos em outros esportes, né? Mas sempre por acidentes. No MMA, não. A intenção é você deixar o seu adversário numa cama, saca? Falando, eu quero melão, tomando suco. Eu caguei, vem me limpar. Eu caguei. Cara, é verdade. Tomando suco no canudinho, gente. E como vai ser o esporte quando o lance, o objetivo é justamente esse, cara? A gente recebeu um e-mail aqui também do Arnaldo Franco. E ele começa assim: primeiramente quero desejar vida longa, Academia Brasileira de Tretas, tomara que não acabe logo como acabou a gente 86. A gente 86, a gente já falou, né? Não dava mais pra continuar. Exato. Ele coloca assim, abre aspas: vai aí um relato sobre minha experiência com o UFC. Faz uns 3 anos me meti em uma academia de periferia a fim de ganhar massa muscular. Logo apareceu um professor de jiu-jitsu lá e ele era o cara mais casca-grossa que eu já tinha visto em toda a minha vida. Repleto de tatuagens, nariz quebrado, orelhas de couve-flor. Na verdade, as pessoas usam esse termo mesmo, orelha de couve-flor. Parece que é um termo usual mesmo, assim. Não é pejorativo. Não é. Parece que é. Se eu chegar pra um pit boy e falar assim, aí seu filho da puta, você isso, tem refogado, vai ficar gostoso, hein? Flor, isso é. Eu não vai acontecer nada não, comigo. Não, não, provavelmente não. Tenta. Depois você me fala. E seguindo, então, orelhas de couve-flor. E o cara tinha também uma carranca de botar medo em qualquer um. Ele uma vez lançou a história de que foi barrado para entrar no UFC, pois era muito agressivo. Oi, cacete. Óbvio que eu não vou falar aqui o nome verdadeiro desse professor, porque o cara é grande e ele pode ouvir essa bagaça e me encher a cara de porrada. Mas algum tempo depois dele na academia, ele foi pego depois do horário, encatracado com um aluno. E não estavam treinando, não. Não é um armlock, não? Era um dick lock? O puxador de ferro, na verdade, estava levando ferro. Oh, que beleza. O cidadão que viu os dois grandalhões em ato de amor Primeiro ficou na surdina, mas depois espalhou a fofoca para todos. A história chegou até os ouvidos inchados do então professor de jiu-jitsu e ele acabou por sair da academia. Mas ele ficou conhecido lá por um nome. Montanha Gemedora. Ele coloca assim, seria um bom nome para lutador de UFC, né? Me incomoda também, Walter, os nomes dos lutadores do UFC. A maioria tem ali um apelido, né, cara? Tem uns apelidos absurdos ali e tal. Uma vez eu vi um que tinha um nome muito engraçado, que era o Fabrício Vai Cavalo Verdun. Não. É, cara. Isso nunca aconteceu. Sim, pode julgar, ele tá lá. É um lutador brasileiro. Ele entrava no octógono relinchando. Parece que são termos usados no sul do país. Porque o sul do país, a gente tem alguns amigos gaúchos, a gente sabe. Eles gostam do futebol viril, né? Sim. Então, geralmente os zagueiros, os caras falam, vai cavalo, que é pro cara dar uma sarrafada no atacante. Então, o Fabrício Verdun, ele ganhou esse nome aí também. Tem também um lutador de UFC famoso, que é o Sugar Rashid Evans. E tem muitos Sugars no boxe, né? Sempre foi o Sugar Ray Leonard, foi talvez o mais famoso. No Brasil, já pensou um troglodita chamado Açúcar da Silva? Tem também aqueles dois brasileiros lá, o Minotouro e o Minotauro. Eles são irmãos? São irmãos. Eles têm uma academia. Tem o Scarface, me incomoda um pouco o Scarface. Cara, falando de Scarface, eu conheci um motoboy. Um Scarface. Cara, ele tinha orgulho da quantidade de metal que ele tinha segurando a estrutura óssea dele. É mesmo, cara? Não podia passar nenhum trampo pra ele de banco, porque ele não passava. A cabeça dele era toda de titânio. Pô, que maluco, cara. Era toda facetada, saca? Parecia que não tinha renderizado direito. Wolverine. Ele parecia um super-homem bizarro. Sabe que é um super-homem bizarro? Sei, bizarro, ótimo. Todo facetadão, sim, assim. Sim. Alguma coisa afetou o cérebro dele. Imagina um martelinho de ouro que tava dando jeito na cabeça dele lá na sala de cirurgia. E ele comia a dona da empresa. Era ótimo. Que loucura, cara. Eu não sei se a pica dele era de metal. De adamantium. Olha que maravilha. Mas enfim, ela gostava do... Não sei se ela ficava colando imã de geladeira na cara dele e ela tinha algum fetiche com isso. Cara. Tem um Wolverine, inclusive, também no UFC. Engraçado. Eu gostava do Krokop. Lembra do Krokop? O Krokop, você sabe por que o nome dele é Krokop? Ainda tá, é que ele era croata e policial. Policial, exatamente. Era então, o croata vem... cop. Krokop. O Scarface é o Zé Aldo que queimou a cara num churrasco. Veja, conto criança, cara. Foi num churrasco? Foi num churrasco, cara. É muito natural crianças pobres, principalmente, ter ali aquele monte de queloide no corpo, que a panela de água fervente caiu em cima. Mas o que ele caiu? Ele caiu no churrasco? Parece, sei lá, cara, o que aconteceu. Não sei se foi o espeto, se foi... Ele eu já vi um cara que deve ser, porque o Walter nem sabe como é que eram as churrasqueiras naquela época. Sobe duas paredes de não, bloco não, ali. Não, você não, vai... Bota o bloco em cima do outro, exato, só. Exato. Você vai na rua, aí você sai procurando blocos. Isso, exatamente. 6 blocos de 20 você precisa, cara. 2 de cada lado, 2 no fundo. E uma grelha, que geralmente a grelha também era improvisada. Era. A gente falou dos Gracie e tinha um japonês, acho que ainda luta, que era o Kazushi, não sei se era Suruba, Sukuhara, alguma coisa assim era o nome dele, mas ele era conhecido como The Grace Hunter, porque ele tinha batido em 4 Gracies, cara. É mesmo, cara. Então, Grace que morreu, se matou, drogado, teve uma um coisa que assim. Tava drogado. Isso, maluco. Não tem academia de tiro em São Paulo, ali perto da Faria de Lima. De tiro? De tiro. Chama Grace? Mas eu não deveria sei se ser é só na mão? Ah, Alexandre. Até os Grace desistiram de lutar na mão. Chega, cara. Uma hora, amigão, que você fica cansado. Aí você tem que pegar o cuspidor de fogo. Sabe que a minha namorada... Ela já se meteu em entrar pra lutas. Ah, é? A minha fez Kung Fu, cara. Kung Fu. Eu lembro que ela fazia a posição da raposa cagando. Raposa cagando na chuva, exatamente. Cagando na chuva. Exatamente. Eu lembro disso. Ela achou que seria uma excelente ideia fazer o Muay Thai. E ela foi o primeiro dia... Porque tem sempre, nos lutadores do UFC, tem sempre um que é especializado em alguma coisa, sim, né? Sim. Tem um ali que é... Ah, esse veio da capoeira. Ah, esse aí vai igual o Blanca. O Blanca. Acho que tinha um lutador que o apelido era Blanca. Ah, é? Eu acho que mas, sim. Mas era, era o verde? O Blanca brasileiro. Era verde? O Blanca era brasileiro? Não, né? Era. Não era Blanca. Não. Sim, ele representava o Brasil, mas não era brasileiro, tenho certeza disso, cara. Ele era de Marte, porque... ele era verde. Então, ela resolveu entrar, ela fez uma aula. Sabe por que ela parou? É. porque ela chegou lá, ela não estava devidamente preparada, sem nenhum equipamento e tal. Aí emprestaram pro primeiro dia um equipamento da academia. Deram uma luva para ela, que o cheiro de chulé na luva era insuportável. Eu conheci um cara que pegou frieira na mão, cara, de usar a luva na academia, cara. Não pode ser. Sim. Frieira na mão. Frieira na mão, cara. Que nojo, cara. E gonorreia? Alguém pegou? Aí só sei que ela ficou um dia, nunca mais voltou. Puta, e ela sempre se dá mal. Teve um dia que ela ficou falando do judô, falando não sei o que lá, que gostava de judô, blá, blá, blá. Gostava do Aurélio Miguel. Na semana seguinte veio todo aquele escândalo do Aurélio Miguel. Putz, grilo, o que que... Aí, quem não sabe, o Aurélio Miguel, ele é vereador aqui em São Paulo e ele esteve envolvido com escândalos, recebendo propinas ali das construtoras e tal. De uma Olimpíada que eu não lembro o ano. Foi, acho que 92, 88. Acho que 88. Quase certeza. 92 foi o cara do Santos, 88. Ele foi um herói do Olimpíada. Medalha de ouro, medalha de ouro. Aí virou vereador. Aí descobriu ele numa cagada foda, descobriu que ele era um filho da puta. Ele cobrava propina. Ele tá nesse escândalo envolvido aí com a galera que cobrava uma grana das construtoras e tal. Aí ela falou também que lamentava ter saído do Muay Thai por causa do chulé e não sei o que lá. Aí ela falou que ficavam os caras chutando coluna de concreto. Bem, eu tenho certeza que um monte de gente vai mandar e-mail falando que eu tô dizendo bosta, porque a probabilidade de eu estar errado é de quase 100%. Mas eles ficam dando chute em parede pra fazer microfraturas na perna, pra aquilo calcificar e ficar mais forte. Você tá brincando? Sim. Aí, os precursores do esporte estão todos de cadeira de roda hoje em dia. Por quê? Porque ficaram chutando lá pra calcificar e entrou na idade de osteoporose, a estrutura interna não aguenta. Pareceu um isopor, cara. Exatamente. Eu fiz karatê, né? E olha quem vai ser citado nesse podcast também, Camisinha. Você batia no Camisinha. Eu e Camisinha fizemos karatê juntos, cara. Camisinha é um amigo do Alexandre que era o grande zoado. Ailton Lourenço Pinto. E ele entrou na academia de karatê e falou, vamos lá e tal. Peguei e entrei na academia de karatê com ele. E olha só como existe uma crueldade. Porque você entra numa academia, daí o sensei fica ali. Sensei é o professor. Sensei é o professor. Ele ficava ali, olha gente, isso aqui é só pra defesa. Vamos pregar a paz e tal. E tudo mais, aí beleza. Daí tem o teste de troca de faixa. E eu sempre fui um pouco maior que o Camisinha, né? Um pouco mais forte também, um pouco mais robusto. Hoje ele tá com um aspecto destruído, ele tá gigante. Hoje. Ele tá gordo, tá. Gordo, cabeça branca. Cabeça branca. Hoje eu não lutaria o cara teve com o Camisinha. Implacável foi, com o Camisinha. Foi. Destruiu. Eu acho que tudo começou naquela troca de faixa de branca pra amarela, cara. Porque a gente tava ali e tal, eu achei que era só pra defender, né? O Camisinha dava aquele chutinho de pombo sem força dele em mim e tal, e eu defendia. Aí, cara, eu dei uma na coxa dele. Na coxa você podia bater com vontade. Chutei. Mesmo? Chutei com vontade. Ele fez aquela cara de choro assim e tal. E aí eu falei, não vou fazer isso de novo. O Sensei fez assim com a cabeça. Vocês não vão saber. O polegar em riste e passou no pescoço. Não. Ele só fez um sinal de positivo assim pra mim com a cabeça assim. Levantou e baixou a cabeça dizendo que eu podia. Igual no Karate Kid? Exatamente. O cara do Cobra Khan. Isso. Cara, eu fui e dei outra. Em cima da que eu tinha dado antes, cara. Quebrou ele na emenda. Cara, Camisinha voou 3 metros pra trás. Imagina uma cena em câmera lenta, onde subiu uma água e onde deveria ser suor, não, era lágrima. Sério? Camisinha caiu no tatame chorando, cara. Frango. Foi punido por aquilo? Pelo contrário, cara, peguei a foi faixa vacionado. Peguei a faixa amarela antes dele. Ele teve que esperar a próxima troca de faixa. Eu quase nada me envolvi em briga, tive um ou outro envolvimento. Eu me lembro de uma briga, talvez a única, talvez não. Mas tava eu e Carlos Nascimento. Sim. Eu e Carlos Nascimento, a gente tava parado teve uma época que beber e dirigir não era um grande problema. Mas não te descancarava ali como o maior animal de todos os tempos, né? Como não. É hoje. Confesso que bebíamos uma cerveja ou outra e pegávamos no volante. Hoje em dia, juro que não faço mais isso. Pegava no volante, meu amigo. Não faço mais isso. E como é que você vai voltar hoje tomando cerveja? Como você já começou? Não, eu moro do lado do estúdio aqui, eu vou a pé, porra. Aí, a gente tava numa loja de conveniência no posto de gasolina, é muito comum você beber em loja de conveniência. Hoje bastante, hoje as pessoas fazem mais, eu acho que nós somos precursores disso. A gente tava lá, eu lembro, ouvindo Rolling Stone no segundo carro que eu tive, o primeiro foi o Chevette amaldiçoado, o segundo foi um Gol Quadrado branco. Motor AP 1.6. Ei, que beleza. Ei. A gente tava ouvindo Rolling Stone, tomando uma cerveja com a porta do carro, baixinho, não igual aos funkeiros de hoje, bem baixinho assim. Aí chegou um cara e ele jogou. Aí ele começou a encher o saco, a gente não fez nada. Não fez, cara, vocês estão invocando o demônio? É, e a gente tava ouvindo Sympathy for the Devil, realmente. Aí chegou uma hora que esse cara, a gente ficou aguentando o cara, chegou uma hora que... ele jogou cerveja na cabeça. Olha, que clássico. De Carlos Nascimento. Que clássico das tretas. Me lembro que eu dei um empurrão no peito dele. É. Quando ele veio pra cima de mim, Carlos Nascimento, numa velocidade absurda. Sabe essas cadeiras de metal? Da de escola, cadeira, de boteco? Sim, cadeira de boteco. Ele segurou, ele deu uma sacudida, a cadeira que tava aberta fechou. Ele segurou pelas pernas. Ah, é? Com tristeza, assim? Eu acho que ele fez isso a vida inteira. E começou a bater no cara com a cadeira. Olha que loucura. Ele batia na ida e na volta, saca? De baixo, ele descia de baixo pra cima e voltava. Nuca e queixo, nuca e queixo. Nuca e queixo. Nuca e queixo. Pá e pá. Testa e queixo. Olha que maravilha. E o cara botou o braço na frente e ele apanhando. Aí o dono da loja começa... A minha cadeira! Poucas interações no mundo da violência. Ouvintes do nosso podcast, do Academia Brasileira de Tretas, a nossa fanpage está lá no Facebook. Dá uma curtida que vocês vão saber dos próximos assuntos do nosso podcast. Dá pra mandar sugestões de episódios, dá pra mandar suas histórias também, por que não? O e-mail é academiadetretas@gmail.com. O feed pro iTunes e outros agregadores, até o momento da gravação, oficial não tá rolando, mas a gente colocou um provisório lá, dá pra alimentar os seus iTunes e outros agregadores. Como eu falei, cara, eu depois do karatê eu fui me meter no boxe. Influenciado por Salvador, alguma coisa Salvador. Assim. É, como eu disse, na periferia tem uma coisa engraçada, porque naquela época, ali quando... Cerveja acabou, cara. Semana que vem... Trazer mais. A periferia é uma época menos funkeira e mais romântica, assim, no passado, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos. E tinha uns vizinhos bacanas, entre aspas. Exatamente na parede do lado esquerdo morava uma família de ex-boxers. Na verdade, o patriarca... Patriarca, ex-boxer, e ele lamentava, seu Pepe, ele lamentava profundamente. Não era o cara que organizava as excursões lá da... Não, eu sou Conrado. Seu Conrado que organizava, ambos de origem italiana, inclusive. Seu Pepe, ele lamentava muito que o filho dele, Luiz, se meteu a estudar. Ele não queria que o filho tivesse estudado, ele queria que o filho fosse boxeador. É o filho, obviamente, que não seguiu esse conselho do pai, foi estudar, se transformou num cara bastante inteligente, inclusive, um cara que falava muito bem. Mas um sobrinho do seu Pepe se meteu a ser boxer. Uhum. Gilmar Maluco. Nome e sobrenome, Gilmar Maluco. Gilmar Maluco. Excelente. Que ser humano. Seu Pepe, vou descrever ele pra você, devia ter seu 1,90m e seus 260kg... Deve ter lutado peso pesado, obviamente. Ele era gordão. Eu sempre imaginei, eu lembro desse homem com toda aquela pança dele sentada na cadeira. Você imaginava ele no sumô. Só fala. Exatamente. Só fala assim, no boxe. É, e eu lembrei assim, só falar: tudo bem, seu Nelson? Aí meu pai: oh, tudo bem, aí, seu Pepe, tudo bem. E aí, às vezes, ele contava as histórias dele. Ele falava que ele se embrenhou também no telequete brasileiro ali. Junto com o Verdugo. Isso, mais ou menos por aí. Depois do boxe, ele disse que se meteu no telequete. E eu achava engraçado que ele pegava meu pai pra mostrar como eram os golpes. Não, seu Nelson, aquilo lá era tudo fajuto e tal. Aí ele falou: não, ele espremia limão no olho do seu pai. Não, subia no corner e se jogava em cima do seu pai. Mas manja, bater com o bíceps assim. Então, oh, é assim que faz. E eu me lembro muito bem do seu Pepe fazendo isso. E lembro dele lamentando o Luiz, o filho dele, que não tinha se metido no boxe. E falava: e pra minha infelicidade, o Gilmar se meteu a lutar boxe. E o Gilmar era um pancadão mesmo, cara. E olha só, foi meu professor de boxe, o Gilmar. Eles tinham ali uma mini academia dentro de casa, um saco de areia e tal, e umas luvas que tinha quase chulé, cara, quase me deram frieira também. E o Gilmar me fala, ó, tem que fazer assim, jogo de pernas e tal, tem que bailar e socar. E, enfim, isso durou pouco tempo, talvez um mês, digamos assim. Como na vida de qualquer outra pessoa. Exato. Mas o Gilmar, cara, ele foi ficando cada vez mais pancada, talvez por conta também de levar muito espancamento. Exato. Ele era um magrelo, ele deve ter, ao contrário do tio que era gigante, ele deve ter sido peso mosca, peso pena, alguma coisa nesse sentido. E o Gilmar foi ficando cada vez mais louco, até que a gente ficou sabendo que o Gilmar tava andando armado. Calma que eu não vou falar ainda qual é a arma. E ele, não, estão me perseguindo e eu tenho que andar armado. Daí também conversava muito com meu pai. Ah, seu Nelson, estão atrás de mim, os caras estão atrás de mim e eu tenho que andar armado. E só falava assim, não, eu vou pegar, se chegar em mim eu vou pegar. Um dia, cara, a gente tá em casa e só ouve o pai, pai, pai. Que cacete que é esse que aconteceu? E os gritos tal na vizinhança, o muro era baixo, né, mano, aquele muro de... Na periferia, quando rola um negócio desse, sai todo mundo sai pra olhar. Aquela mulher gorda. Exato. Só filha e a mulher do seu Pepe, coitada, que ela era uma senhora que ela deve ter tido um derrame, alguma coisa assim, sabe? Então ela não falava direito. Será que ela não andava? Também? Só gritava, pode ser também. Só gritava, aquela gritaria, daí botando a cabeça pra fora, a janela, tudo mais. O que aconteceu? Ah, o Gilmar acertou meu pai, o Luiz falando. Mas como? Com o rojão. Cara, o Gilmar andava armado com o rojão, cara. E a... o delay de você acender. Exato, cara. Ele meteu bala no tio com o rojão, cara. Merda. E aí os roncos da camisa do seu pé, da camisa do cara.